Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Décimo primeiro episódio. Anyone for Dennis? E a substituição foi espetacular, porque a partir daquele momento o Zeca do Rock, que entretanto foi para o Brasil, e um dia há uma coisa qualquer nas redes sociais e aparece o Zeca do Rock a dizer: Alfredo Laranjinha, pá, tenho todo o gosto, pá, que tu quando vieres ao Brasil venhas ter comigo. Primeira vez que eu falei com o gajo, pá, foi pescar. Com barulhos, pá. E assim, pá, com o rasgar estava a escrever. Aí, pá, um caças grande a pinto. Pá, o gajo morreu, pá, no Brasil. Aqui eu nunca falei com o gajo pessoalmente. Zeca do Rock. Pronto, salto no tempo. Professora, chegaste depois da guerra, o que é que foste fazer? Pá, fui tirar o curso de Educação Física, pá, porque já não dava para ir para Santarém. O meu pai tinha morrido, pá, minha mãe estava um bocado sozinha, pá. E, epá, eu voltar para Santarém, pá, depois de ter estado 2 anos, pá, naquela confusão, pá, epá, não queria. O que é que eu vou fazer, o que é que não vou fazer? E o meu pai sempre me disse, toda a vida o meu pai me disse, pá, porquê que tu fazes júri, fazes não sei o quê, porquê que não tiras o curso de Educação Física? É, pá, não, o curso de Educação Física. Epá, e naquela altura, assim, epá, mesmo o curso de Educação Física eu vou tirar. De modo que... Olá, é na, muito giro, é, de Motricidade Humana, que na altura era o ISEF, Instituto Superior de Educação Física. Epá, e foi, e essa parte é engraçada, pá, porque eu agora, quando fizemos os 50 anos do curso, eu fui cantar com os charrinhos. Verdes como a minha esperança. 99% dos meus colegas não faziam a mínima ideia que eu cantava ou que eu tocava, porque eu cantei tanto naquela fase do grupo recreativo das Forças Armadas, quando cheguei cá, pé, não queria cantar com ninguém. Aliás, até tenho uma história muito engraçada, pá, de uma miúda inglesa, pá, que era casada com um gajo português que tocava muito bem, pá, e faziam parte de um grupo que agora não estou a lembrar como é que o grupo se chamava. E um dia juntámos uma série de malta de várias bandas e fomos para um restaurante. E, pá, e cada um toca as suas músicas e eu acompanho-te a ti, tu acompanhas-me a mim, não sei o quê. E eu fiquei sentado. E ela veio ter comigo e disse-me: é pá, Alfredo, tu não vais tocar, não vais cantar. E disse: é pá, pá. E já chegou, pá. Já dei para esse pedido. E ela disse: pá, então posso falar contigo. Pá, isso que tu estás a fazer é inacreditável. Isso é de uma inveja total. Isso não se faz. Tu sabes quantas pessoas existem no mundo que sabem cantar músicas como tu cantas, com a malta a dançar aqui? Pouquíssimas pessoas, pá. Tu tens que cantar, tu deves isso às pessoas. As pessoas que sabem cantar e que sabem divertir os outros, pá, têm que fazer essa brincadeira. É uma obrigação que tu tens. Esta gaja vai me bater, mas zangada mesmo. E pá, eu a partir daquele momento, é pá, acho que tu tens razão. Pá, esta aí a guitarra. Bora lá, olha, vou cantar o Tutti Frutti, uma bocaria qualquer. E pronto, e a partir daí, pá, nunca mais parei. Depois surgiram os Rockefellers, pá, não é? Os Rockefellers que duraram 32 anos. Pá. Isso foi a tua banda de sempre? É pá, foi. Não, de sempre não. Não, de sempre, é mais. Pois, sim. Na Nazaré tive uma banda muito gira, pá. Reencontrei a malta toda agora através do Facebook. Por isso é que eu desculpo o Facebook, pá, porque vou encontrando a malta, que eram os Jotas. E foi muito giro, pá. Jotas? Jotas. Pessoas têm uma conotação. Todos nós tínhamos. Não, todos nós tínhamos um Jota no nome, pá. Então eram os Jotas. Depois tive uma outra banda de gajos mais velhos do que eu, pá. Fomos cantar ao Cinema Monumental e fomos ao Império e fomos não sei o quê. E eu era o Cliff Richard e o gajo era o Shadows. Eu só cantava músicas do Cliff e os gajos só tocavam músicas do Shadows. Mas esses gajos também desapareceram e tal. E depois começaram os Rockefellers no dia em que houve a invasão do Iraque. Eu digo isto porque o nosso primeiro ensaio foi numa garagem do nosso teclista, do José Santos Fernandes, e a mulher do José Santos Fernandes, pá, foi lá bater à porta da garagem. Pá, os americanos invadiram, não sei o que, começou a guerra, não sei nada mais. Foi no dia em que nós começámos a ensaiar os Rockefellers. Save. contas feitas, pá, pelo nosso Viola Vasco, pá, pelo Jaime, pá. 32 anos, pá, de música. Uma vez na televisão, pá, que foi agora naquele programa do Júlio Isidro, pá, que nos convidou, pá. Nós conhecemos o Júlio Isidro há anos e anos, mas nunca calhou, pá, nunca deu, não sei o quê. Pá, vocês têm que vir ao meu programa. Lá fomos ao programa do gajo. É pá, mas tocámos em Portugal inteiro, pá. Na Madeira, no Casino da Madeira, no Casino de Estoril, pá, tocámos em todo lado, pá, em todo lado, em festas. Normalmente tocávamos, pá, em festas de congresso médico, não sei de quê, Rockefellers, não sei o que era lá, Rockefellers, nós só tocávamos músicas onde sendo, exclusivamente, e foi um projeto muito ambicioso e muito trabalhoso, pá. Muito trabalhoso demais, pá, porque era, nós tínhamos que reproduzir, nós reproduzíamos tudo o que acontecia na gravação original, os riffs todos dos gajos todos, pá, não é assim, foi lá outra vez essa porcaria, ou seja, voltaram àquele momento no Império a tirar as letras tudo era uma coisa que naquela altura, porque a maior parte das coisas, os grupos que tocavam era, tinha que ser exatamente igual, exatamente. Um cover era uma reprodução. Vamos chamar os Rockefellers? Vamos a isso. Ora bem, se Rockefellers, por favor, apresentem-se. Rockefellers, onde estão eles? Aí vêm eles. Não tenham vergonha, isto é tudo boa gente. Não é isso, é reumatismo, não, nada disso. Não. Vem devagar, pá. Cada um vem com a velocidade que pode. Vai ser uma maravilha. Vai ser, senhores. Vamos ouvir? Rockefellers, vamos a isto. Cândido Mota, Júlio Isidro. Let me Nice and easy, baby. Nice and easy, baby. Gotta roll, roll, roll. Got to drill my soul. All right. Gotta roll, roll, roll. Got to drill my soul. You gotta juke, Papa Lula. It chang, chang, chang. You gotta juke, Papa Lula. It bang, bang, now. You gotta juke, Papa Lula. Bang, bang, now. You gotta juke, Papa Lula. We don't God, let it roll. Ashen lady, Ashen lady, give up your vows, give up your vows. Save up, save it, save up, save it, right now. I got myself a beer. When I woke up, it's funny. Whoa, I got myself a beer. The future's uncertain and the end it's always there. Toca, Rockefellers! Assim se toca! Eu lembro-me quando andando na inclusão. Também os covers eram assim. Mas comigo nunca dava resultado. Tu inventavas sempre. Havia o guitarrista. É pá, aquilo estava tudo certinho, não havia posso. Comigo, está bem, está. Depois já acabou. Continua, pá. Não dava. Não, não mas, dava. Mas eu aquilo que ele está a dizer, eu hoje em dia sou assim. Ou seja, eu hoje em dia, por exemplo, quando fomos tocar, quando tu fizeste anos e não sei o quê, é de malta, pá, vens aqui ao OK tocar não sei o quê, quando é que a gente ensaia? Pá, no dia anterior à tarde, cara. Estou é que é, lá, está bem, ok, traz mais um amplificador, cara. Pá, tá. O baterista, um gajo da aldeia de Santa Margarida, um belga, que agora infelizmente já lá não está, o Hugo Verói, que tocava muito bem bateria, o gajo tocou a sério na Bélgica, com um grupo pá, durante muitos anos. Um dos, vou tocar agora dia 3 com ele também outra vez, nós na banda tínhamos dois dos fundadores do Quarteto de 1911, Michel Danier, na bateria, e o Mário Rui Terra, que era viola baixo no Quarteto de 1911, no início do Quarteto de 1911, e que agora é um excelente viola solo, pá, que esteve ali a tocar connosco, pá, e vou tocar com ele agora no dia 2, pá, no hotel não sei de onde, pá, vou tocar com ele. Ah, ainda fazem uns gigzinhos. Sim, sim, fazemos. Mas não com os Rockefellers já. Sim, vão-se juntar. Pá, a minha irmã faz anos, não te importas de vir tocar, pá, não me importa nada, embora lá e tal, né? Pá, mas, nesta onda, pá, não há cá o riff, não sei o quê, pá, o que é que ainda sabe querer. Sabes, nós já alguma vez tocamos igual. Não. Aliás, a base está lá, o resto... Basta ver os olhares do Zé Emílio para ti para perceber que nada, mas é a mesma coisa. Exatamente. Ou o Tom. O Tom. Mas é um desabafo. Sim. Ah, o Tom, pá. Eu toquei com o Tom em casa do Hugo Verói, deste gajo baterista, na aldeia de Santa Margarida. Sim, sim. Toquei com ele. Ele foi lá tocar connosco, pá. Há um dos elementos desta banda, eu escrevi para a minha filha que vive nos Estados Unidos, como tu sabes, e, pá, Joaninho, arranjei um nome, pá, para uma banda que eu vou fazer agora e tal. Moonlight Rockers. Os Moonlight Rockers, pá, são os que estiverem na altura. É pá, isso resulta à brava, percebes? E então comigo resulta o melhor que é possível, porque eu fiquei estourado de repetir 100 vezes a mesma nota e a mesma coisa, não sei o que é. Chega. Chega, pá. Agora é o quê? Pá, é o Midnight Cowboy a Alfredo Laranjeira. Pá, interpretação. Isso, exatamente. É pá, e pronto. Vamos lá bater umas bolas no ténis. Diz. Professor de Educação Física. É pá, eu quando vim para a Educação Física e quando me formei, epá, eu digamos que o meu pai já jogava, pá, na Nazaré, pá, ia lá para um campo de ténis que havia lá na Nazaré, e eu quando era puto já batia umas bolas com o gajo, não sei o quê, pá, eu gostava daquilo. E fui convidado, pá, pelo João Lagos, que foi o grande empreendedor do ténis em Portugal e que arrancou com o Estoril Open, pá, onde eu colaborei durante 10 anos ou 15 anos, não sei o quê. E o João, pá, disse-me, pá, tu não queres ser o nosso preparador físico, de modo que eu entrei no ténis como preparador físico, okay, da malta. Epá, e depois o João disse, pá, e se a gente fizesse uma escola de ténis? Epá, ok, vamos fazer uma escola de ténis, e fizemos uma escola de ténis no CIF. Eu fui diretor da escola durante 6 anos ou 7 anos, fiz os regulamentos, pá, fiz aquela brincadeira toda, pá, e a escola funcionou o melhor que é possível, pá, com dezenas de alunos, pá, foi bestial. Então não era cá em cima, quando a chegada deles era cá em cima, não era lá embaixo na vila, aquela era vila, não? Ah, não, na Pederneira, o campo de ténis onde o meu pai jogava. Na Nazaré. Na Nazaré, na Pederneira, a Nazaré é aqui e a Pederneira é aqui em cima. Exatamente. Eu fui para Nazaré desde 1969. Então pronto, era o campo da Pederneira, exatamente. Então se calhar ainda ouviste o Twist da Nazaré. Ah! Garoto, miúdo, claro. Possivelmente. Epá, então nunca foste um jogador de ténis, ou seja, a tua ligação ao ténis não vem da prática do ténis, jogavas, mas não. Não, mas joguei, fui campeão, sim, nacional de equipas durante, okay, algum tempo. We'll be right back. Nunca fui um jogador individual, até porque nem tinha tempo para treinar, não é? Porque a minha vida, eu acabei, vamos lá ver, eu como professor de educação física, como todos os professores, inscrevem-se para ir dar aulas para uma escola. Sim. E quando eu fui dar aulas, calhou-me para ir para uma escola de correços, que era a Afonso Domingos, Escola Industrial Afonso Domingos, cheias de problemas, para gajos a quererem bater nos professores, não sei o que, não sei o que. Daí fui transferido para o Liceu Maria Amália. E quando chego ao Liceu Maria Amália, dão-me uma bola de handball rota e agora... para eu fazer o programa anual de educação física. E eu disse, epá, vocês estão a brincar comigo, se dá absoluta, não, andei a tirar o curso, vocês agora dão-me uma bola de handball rota, agora... Não. O João fez-me este convite, eu acabei por arrancar com a Escola Ténis João Lagos, como diretor da escola. Epá, e depois disto, trabalhei em 6 ou 7 clubes e fundei 4 ou 5. O Centro de Ténis de Monsanto foi o primeiro, para Carvalhos Ténis foi o segundo, foi de onde eu acabei a minha carreira. O Laranjeiras Ténis também fiz, pá. Depois fiz um aqui em cima no Norte, pá. Um contrato, pá, que eu fiz, que foi o melhor contrato da minha vida, pá. Porque eu trabalhava no Centro de Ténis de Monsanto durante a semana, tinha 2 treinadores nesse clube no Norte, que tem um spa, pá, e tem, como é que se chama aquilo, pá, tem um rio, pá, como é que se chama aquilo, pá, que estupidez, agora não estar a lembrar do sítio. São umas terras, São Pedro do Sul, é São Pedro do Sul. Um campo de ténis fabuloso, pá, no meio de uma coisa giríssima, pá, e então, o meu contrato previa que eu viesse de avião de Lisboa para... Repara nisto. Quantos tempos? Avião. Eu vinha de avião para Viseu. E em Viseu, pá, tinha um carro e eu levava para São Pedro. E depois fazia ao contrário. E durante o fim de semana, pá, eu fazia testes aos alunos, pá, jogava com a malta, via como é que ele estava, não sei o quê, depois regressava a Lisboa para fazer aquilo que eu chamei, e fui o primeiro a fazer isso em Portugal, foram as primeiras férias desportivas organizadas, que eram as clínicas de ténis, no Centro de Ténis de Monsanto, pá, onde tive dezenas de alunos, pá, foi espetacular, foram 8 anos da minha vida fabulosos, que depois me transferi para o Carcavelos Ténis, pá. E depois para a federação, no final disso tudo, a ligação, pá, à federação. Depois, exatamente, entretanto, eu trabalhei na federação, porque entretanto fui capitão de equipa de várias seleções nacionais, principalmente das raparigas, onde eu conheci a minha mulher, que era jogadora, porque a Filipa foi campeã nacional de sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e sub-21. E foi a primeira mulher portuguesa a jogar o quadro principal de júniores de Roland Garros e do Wimbledon. Graças ao treinador. Não sei se ela subscreveria essa tese. Podemos consultá-la. Não, mas eu digo, quando ela está presente, eu digo a mesma coisa. E acabei por ser convidado para ir trabalhar para a federação, pá, porque a minha atividade era bestialmente... Pá, eu na federação tinha, pá, 5 departamentos à minha conta, pá, a formação... Então acabou por ser uma carreira toda ligada ao ténis. Completamente, completamente. Quantos anos? Desde que, pá, 25 a 30 anos. 30 anos, pá, 30 anos, pá. Quase 40 anos. É, pá, sou formador de formadores, oficial, diploma nacional, depois desenvolvi, pá, um projeto de fomento do ténis. Consegui movimentar durante 4 anos 100 mil crianças em escolas do ensino básico, que é uma coisa que desapareceu completamente. Quando eu digo isto, quero dizer que destas 100 mil crianças, todas elas... Estavam a jogar ténis? Não. Pelo menos uma vez agarraram numa raquete e bateram numa bola. Exato. Portanto, não tem significado. Tiveram contacto com o... Exato. Com o desporto. Não tem significado. Mas é o contacto com o desporto. Se nós já tínhamos gajos aí no circuito... Quem é que nunca tivemos? Epá, porque não somos organizados, somos muito desorganizados. E é impossível organizar, porque quem manda no ténis são as pessoas que não sabem do ténis. Mandam nas pessoas que sabem. Ou seja, quando tu tens reuniões, eu agora, vocês são meus diretores e eu estou-vos a explicar uma coisa que vocês nunca ouviram falar, nem percebem o que é que eu estou a dizer. E depois só dizem sim ou não. Epá, isso é muito difícil. De tal maneira foi difícil a minha vida na Federação, pá, porque depois comecei-me a meter, pá, tive uma grande ligação à Federação Espanhola de Ténis, pá. E um dia um grande amigo meu, que ainda hoje é meu, faz o favor de ser meu amigo, pá, me disse, pá, eu imagino quanto é que tu ganhas na Federação. E eu disse, pá, não imaginas não. se eu te dissesse, já estavas a chorar, pá. Pá, com os departamentos todos, tu tocas essas coisas todas, pá, pois esse é que é o problema. Pois um gajo, pá, eu sou assim, pá, começo-me a interessar pelas coisas e meto-me e vou desenvolvendo e não sei o quê, pá, e deixo para trás, nunca disse, pá, eu vou fazer isto, mas quanto é que vocês me pagam? Pá, nunca disse isso, porque sempre estive à espera que alguém dissesse, pá, este gajo está a fazer isto, vamos pagar mais qualquer coisa. Em Portugal, bem, podes esperar sentado por esse momento. Isto de tal maneira que eu, no dia 25 de janeiro do ano em que me reformei, daí até hoje, estou aqui a falar com vocês, nunca mais joguei ténis. Só jogo com os meus netos. Pá, nem quero jogar ténis. Aqui também, onde é que há condições? Não, quando cheguei aqui, eu fui um dos dinamizadores do Clube Ténis do Fundão. Que eu não sabia para que é que era, com muitas pessoas sentadas a uma mesa a jantar, e depois houve um senhor, que é um senhor que tem uma coisa de arte, pá, na Rua da Cal, do lado direito, que era das finanças. Não estás a ver uma coisa de quadros? Sim. Vendo quadros. O pai da Marta Amaro. É. Joaquim Amaro, não? Amaro, exatamente, Joaquim Amaro. Diz, agora temos aqui o professor Alfredo Laranjinha. E ele vai-nos falar sobre a importância de termos um clube de ténis. Eu disse, pô, eu não sabia que vinha para isto. E então lá tive a fazer o meu discurso e tal. Pá. Fundou-se o clube de ténis. Um primo meu aqui do Alcaide fez os dois campos que lá estão ainda. A primeira vez que houve ali campos foi ele que fez os campos. Eu tive em Monsanto a equipa do clube de ténis do Fundão que ia fazer clínicas específicas comigo, eram 8 jovens, um dos quais ainda me dou, pá, infelizmente não contacto muito com ele, pá, como é que ele se chama, já vos digo, E eles iam, uma equipa ia passar sempre 8 dias, 10 dias comigo, pá, e eu desenvolvia lá aquela brincadeira e tal. Portanto, epá, tive uma vida inteira ligada ao ténis, pá. Tentei fazer o melhor que sabia, pá. E gostas ainda de ver na televisão? É pá, vejo sempre. Isso vejo sempre. Isso eu não perdoo, eu vejo sempre. Tu quem é o teu tenista preferido de todos os tempos? É pá, é o Federer, pá. Quer dizer, o gajo realmente é irrepreensível. O desenho, quando tu ensinas um movimento, ensinas baseado num desenho que esse movimento tem, não é? Que é aquele que tu julgas que é o mais eficaz. E o Roger Federer tem esses desenhos todos em jogo. Portanto, todas as pancadas do gajo são fotografáveis, são desenháveis e se podem ser dadas a qualquer pessoa. Olha, é assim que se faz. É como um riff dos covers, é exatamente. Assim. Só tens de treinar. Exatamente. É bem assim. E, pá, e o Roger, pá, realmente, para mim, pá, foi espetacular. Evidentemente que eu ainda sou da altura em que nós íamos à rádio e televisão portuguesa. Mental. Ver a final do Wimbledon com o McEnroe e com o Bjorn Borg, não é? Íamos todos, uma bancada, não sei como é que aquilo era feito, mas havia uma bancada e uma televisão, e a malta do ténis ia lá, pá, ia ver a final. Isto organizado pelo João Lagos, pá, que era um gajo realmente, tinha muitos conhecimentos, pá, e desenvolvia esse tipo de situações, pá, e foi muito giro. E de modo que dediquei-me, pá, completamente ao ténis. Fiz, diz-se que um homem só é homem quando tem um filho, planta uma árvore e faz um livro. Eu fiz essas coisas todas, fiz um manual que está disponível no site da Federação Portuguesa de Ténis. Fiz dois manuais, um manual para crianças, para a escola básica, com uma banda desenhada feita pelo meu filho André, e um manual com fotografias feita para os professores de educação física que queiram fazer ténis nas suas aulas de educação física. Pronto, tá, Jerónimo, ainda vais a tempo de seres um jogador sénior de ténis. Eu sugiro que bebemos a última baladiça e fechamos isto com duas ou três músicas escolhidas, como habitualmente, pelo nosso convidado, e depois cada um de nós tem direito a fazer o seu pezinho. O que é que bebem mais? Um tinto, dois tintos? Um café e uma água. Um café e uma água. E tu não queres mais uma ginginha? Obrigado. Engaja aqui em minutos, conta a vida toda. Não posso. Não, mas é por isso que isto aqui não é uma entrevista, é uma conversa. Uma conversa é giro, pá. É muito mais engraçado do que estar a fazer perguntas. É. Só uma pergunta é a primeira. É. Depois desenrola-se a conversa. Mas eu, por acaso, fiz agora... aqui há uns... um mês passado, naquele rapaz, como é que ele se chama, que tem uma coisa que se chama, está ali no octógono, pá, um daqueles escritórios que é, como é que ele se chama, fui lá fazer, pá, cantei para o gajo, e um tipo que tem um rabo de cavalo magrinho, pá, que está muito ligado à música e tem um estúdio, pá, lá dentro. Tem um estúdio lá dentro, pá, como é que a chama, pá? Picadeiro. Não é o Palácio do Picadeiro. Não, no Octógono. No Octógono, pá. Onde nós gravámos o CD. Ruben. Ruben. E foi muito giro, pá. Foi muito giro. Gravámos lá uma conversa gira, pá. Ele fez uma série de perguntas. Depois cantei lá umas músicas, pá, um bocado ali à... Mas eu acho que... Foi que gravámos o CD. O nosso último CD foi nesse estúdio. Já no estúdio. Nesse estúdio. Pá, gostei imenso de estar lá à conversa com ele, pá. O gajo é muito simpático, pá. É muito conversador, que é uma coisa que eu gosto, pá. Gosto de conversar e ele é muito conversador. Antes de começarmos a gravar aquilo, tivemos quase uma hora de conversa. E ficou engraçado, pá. Ficou engraçado. São músicas gravadas, pá. Eu tinha, ainda estava meio adoentado. Pois o Porjão pode coisa. Tá, tá, ainda não levaste retaliações lá da rapaziada, mas olha, vou-te contar. Da rapaziada que tirou a carta. Porquê? Não, tive outro dia a falar com o comandante. É pá, o gajo escreve bem. Ah. O comandante, que é o Canarias. Eu estava a almoçar ao pai, somos amigos, pá, e Mas é amigo do pai? E dele? Eles são meus vizinhos da minha vinha. Eles moram por cima da minha vinha. Eu sou amigo. Sou muito amigo do pai. E eu sabia. E ele concordou, pá, aquilo não se fazia. Não pediste café para mim. Ah, não pediste. Desculpa. Era o bom senso. Era um bom senso, era sim. Só o bom senso. Não posso dizer mais nada. Claro. Bem, duas ou três músicas para fechar. Sim. Eu escolho uma dos Shadows, em homenagem aqui ao mestre Alfredo. Gosto muito de Shadows. Também eu. Acho, pá, uma banda muito esquecida hoje em dia, por acaso. Mas tu sabes que os Rockefellers eram os grandes tocadores de Shadows. Era, muito. Porque aquilo tem aquele ritmo de filme de cowboys. E atenção, e músicas complicadas de tocar. Acho que aquilo tem uns solos. Aliás, música. Qual é que é a música mais gostosa? Rise and Fall. Rise and Fall, como é que é? Rise and Fall. Tan tan tan tan. Tanda. Que é o nosso amigo Laranjinha, há pá, estamos a falar nisso, então aquela do Elvis Presley, o I Can Help Falling in Love. Ok, temos um Elvis, temos um Shadows. Yeah. E agora tu tens que baralhar isto um bocado, está muito anos 60. É porque? Hã? É para escutar uma música? Uma malha qualquer. Hell no, Dixares. Quem? Dixares. Hell no. Rockefellers foram a melhor banda de 2007, segundo a revista Time. Pá, eu estou sempre a tossir antes de começar a cantar nos casinos e nessa merda toda. Agora, se calhar, já não, mas... Eu estou sempre nervoso. Sim, sempre. Pá, mas um gajo... Tá, acabou um nervoso ali, pá. Então, se for para 10 pessoas, pior. Como és tu? A mim não me faz diferença. É pá. Mas olha... Sempre... Gostas mais de tocar para muitas ou para poucas pessoas? É para poucas. Poucas? Eu gosto. Não, é para diferente. Não, é diferente. É diferente. Eu gosto de tocar de qualquer maneira. Só que para poucas. As pessoas, por exemplo, num bar, as pessoas estão com outro. Com outro é isso. Estão a ouvir, é. Pá. Estão a ouvir. E quando estiveres num sítio. Uma festa. Uma semana académica. Estão lá para beber. Estão lá. É pá, não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Se estiveres num bar, as pessoas estão com outra atenção. E não podes falhar. Pá, por isso é que fico sempre nervoso. No... Eu já disse tanta vez, quando toco para poucas pessoas. Há muitas músicas que tocas quando é para muita malta que. Fico nervoso na mesma. Pá, o gajo nem está a ligar muito àquilo. Já, pá, mais a já houve atuações quase tipo para não tocar. Pá. E gosto muito de uma música que foi a primeira música gravada pelo Elvis, que é o That's Alright Mama, que eu acho piada, pá, porque o gajo vai no princípio de. Nem diria no princípio da carreira, mas foi ali que ele começou a carreira. O gajo vai a uma gravadora, a uma empresa de gravados e quadros, e começa a cantar uma música, pá, isto é a história que se conta, foi aquilo que eu ouvi, não é? Começa a cantar uma música e o gajo lá depois diz, pá, ou lá, essa não, arrasta lá outra coisa. Era a prenda de aniversário para a mãe. Era a prenda de aniversário. Exatamente. E o gajo, pá, estavas há bocadinho ali ao canto a cantar uma, canta lá essa mulher. Então o gajo, well, that's alright, ma, that's alright with you, that's alright, ma, just any way you do, and that's alright. É pá, eu gramava lá essa brincadeira e não há espetáculo nenhum que eu não cante essa mulher. Estamos acabados, um brinde. Verdade. Um brinde. Saúde, Alfredo. Ai, já saúde. Pá. Muito obrigado por esta conversa. Gostei muito de estar aqui. Caros telespectadores. Ai, não. Caros ouvintes. Foi um gosto estar aqui convosco. Despedimos com amizade. Com sobriedade. E sobriedade. Atenção, está toda a gente a beber água. Sempre o Jerónimo e eu. Nem saí de outra maneira. É o primeiro que não. É a primeira à bola disso que o Miguel Neto está a beber água. Estou a beber água.